E aqui, Volta Seca apresentará a versão autêntica da Mulher Rendeira. Ao som dessa cantiga, o bando de Virgulino Lampião atacou a grande cidade de Mossoró, sem vencer, felizmente, a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, e a pequena vai no bolso e a maior vai no baná. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita, num farta moça bonita. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica, só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica, só se eu não puder levar. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita não falta moça bonita. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embona. Se chorar por mim não fica, só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai te embona. Se chorar por mim.